Vai chamar táxi, é aqui o Delta. Opa, mais qual pro ideal pra esse tema? Só tá mais controle. Olha, a 255. Toda meta de 9 para ponto seguro, nível 360, tá tudo bem, pronto. Esquerda para o 220, seu limite será 3 minutos nessa ponta. 1 à esquerda, 220. O limite será? O limite será manter essa proa por aproximadamente 3 minutos. Voo na 092, informa o tráfego posição de 1 hora, 7 milhas, rumo ao sudoeste, um Eco Charlie 45, está mantendo 4 minutos aí. Aciona 5017 transponder e a frequência do controle 120 digital 8. Almoço 4B, vira para uma loja. Agora já decidiu para atender agora. Voo Bona 755, atingindo 060. Bona 755, desça para 3 mil pés. 3.000, 1.002. 7 aqui no Deu, autorizado táxi até a intersecção e pode estar em ingresso à pista. A formação já livrou até a esquerda, preciso bater agora no setor até o 220. Se não será mais necessário, autorizado o direto Armas, está presente. Direto Armas, está presente, queira por contato. Voo na 092, autorizado sinal ILS, pista na 0, reposto realizado. Na 755, controle. Aí, recetando desvio. Recetando desvio, 755. Gente, tem condições de curvar a direita para o 230 para esse encostamento? Afirmo, direita 230. Direita 230, seu limite será a magnética 1-1-0 de Simbra. Desça para 3.000 pés, altímetro 1-0-9. 20-10-5-6-1-2. Quando eu falar dessa, se o pessoal vai continuar fugindo a parede dele? Diversão só nível 080. 080, se ele for montar aqui. Eu topo a Mike quando possível, eu te chamo em pouso. 1201, 1201. 1201, copiada. Já aqui no Delta, autorizado ingresso. Taxi a pista tem um partilhar de pronto, capiteiro na 7. 945. 1-2-6-1-2-5-1-2-5-1-2-5-1-2-5. Tá no localizador, vai estabilizando agora no SQ-1092. Torno 092, completa aproximação, torre 1-1-8, decimal 95. Completa com a torre 1895, com 092. Torre, bom dia, com 092, baixou e travou. Torno 092, livre pouso, pista 90, vento no 50, grau 079. Autorizado pouso na 1-0-92. Torno 755, para interceptar o localizador curva esquerda para o A1-150, desça para 2 mil pés, autorizado, sinal ILS 6190, eu posso autorizar. Seguida 150, S3, reportará estabilizado, gol 7. Após direita e após Big 10. O nível autorizado é o 360 e o transponder é o 50187. Aquilo de alto, mantém a posição, aguarde. Aqui o Delta totalmente passa, depois. Aqui o Delta, tentando inserir de turbulência de tráfego que acaba de pousar na 90, tem nível de oculagem de pista na 7, evento no 50, grau 07 mais. Zona 755, completa aproximação, torre 118, decimal 95. 895, bom dia. Bom dia. O Papa Mike mantém nível 080, aguarde transferência para centro Recife. Decimal 8. 208, bom dia, obrigado. Bom, 759, mantém o ponto de espera. Controle de Salvador, bom dia. Papapá, Serra, Quilo Delta. Papapá, Serra, Quilo Delta, bom dia. Subir, mantém nível 3806 da árvore. Transição, ele é para vigilância. Ok, 320, sai da Rambo, elétrico. Serra Quilo Delta. No 755, somo pista molhada. Grato. para a cota, por gentileza. November Oscar Romeu, mantenha-se em condições visuais. Subir, mantenha 1 no 1000 pés. Reporte no farol da barra, ligando a CDL. November Oscar Romeu. Afirmativo. Delta autorizado direto elétrico. Ele mantém cabeceira no aberto. Vive à direita, me falam 2, vamos decimar 9. Confirme em condições da pista. Cliente. Número Oscar Romeu, mantém-se em condições visuais, não atrapa o sentido de controle no setor a reportar. Frequência livre para os coordenadores. Hotel Lima Tango. Recebe de alta, trabalho predileto, logo. Alfa, Hotel Lima Tango. Decolar 44, controle 20 decimal 8. Controle 208, Golamão 759, obrigado, manda pra lá. Silêncio pro 10. 7, Delta 0, 7. Aeronave chamou o rebote, confirma a gentileza matrícula. Gente, eu mandei me escuta e vai aguardar pra autorização. Voo 092 para manter a posição através do 8. Essa posição é necessária do Paulinho. A 09 da Gurta, não são necessárias, não. Pode prosseguir até o 09. Ok, se tem na 09, vou passar. Golo 092, desconsidera a minha instrução dada, que atenta ao fórum que vai estar oficial, senhor, até o 09. A 55 vai ingressar, prosseguir até através do 8, quando lá, fique atento ao fórum que vai estar oficial, senhor, até o 10. Gostaria do 10. cruzado. Siga em frente em alta quando no ponto de espera 118.95. Altímetro marca 1018. Tem bom voo, até a próxima. Né, 6265, hoje tem a identificação, vem na proa de Bonfi, para me solicitar a chegada Bonfi, desça para 4000, país, altímetro 909. Pronto, identificou, desça para 4000, proa de Bonfi, 9265, 909. Quatro, dois, três, quatro, autorizado, puxo 08, estamos com o próprio táxi. Série 2223, autorizado, linha de decolado, estão 90, instrumento 150, grau 07, máximo. Esse bilhete é meu. Kelly Matango, do Pátio do Gré, Solos 48, depois se liga estacionar. Com meu controle sente, mantenham no meu pé e se poder condições visuais, reporte livrando o ACD. A CN identificação, autorizado, chegada bom, se desse uma bem-vinda 050, altímetro 109. Azul 4489, bom dia, sendo identificação, chegada bom, se disse mantém nível 060, altímetro 109. Azul, contorna o pátio até o trabalho de gate 62, aguardando para seguir a retaguarda do gol. Com controle, Salvador, muito bom dia, parceiro 2223. Fareza 2223, bom dia, se me mantém nível 180, sai da árvore, vigilância. Autorizado 180, árvore 2223. Minha 25 contra a distância de envio, após, vou ir na proa de pelão. Ponto de espera 3295, meio 2293, até a próxima. 2223, irá manter qual proa por quantas milhas? Manterá proa em proa 230, 20 milhas, eu passarei 2223. 2223, controle 100. Mais sigilete com meu, mantenha um no meu pé, sob condições visuais, frequência livre para alto, coordenação, reporte ou regresso. Decolagem autorizada, o vento no 60 graus, 07 knots. Quatro, dois, três, quatro. Pede rolagem do tráfego na Gol, iniciando 90, após a passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter cabeceira 90. Na 6225, desça para 2000 pés, está livre da restrição de altitude de impelô, autorizado sinal ILS, repetição a zero, reposta avisada. Bateu, 2000 pés, autorizado ILS, reposta a 62. Trip 5362, desça para 4 mil pés. Está tomando descendo, Trip 5362. Salvador, bom dia, voo no 649, cruzando agora 1700 pés. Voo no 649, se mantém nível 360, saída da El, João. Atenção para o 360, confirmando saída da El, Lenda. Do 4 Alto 234, decolagem autorizada, o vento no 60 graus, 0.7. Azul 4234, decolagem 107, controle 20, decimal 8. 208, controle 234. Na 2, vai manter o PC da chegada. Controle, bom dia, azul 4234, decolou passando 1500 pés. Arezo 2223, suba Recife a nível 140, pedido do centro Recife e autorizado para o direto conquista. Autorizado direto conquista, Recife a 140, 2223. Azul Salvador, bom dia, Azul 4234, decolou passando 2500 metros. Azul 4234, bom dia, subiu até nível 350, saída PUCA, vigilância. 350, PUCA, 4234, Azul. Azul 4489, desse mantém nível 050. Estabilizado ele é da 6225, informa chuva leve no final da pista 10. Flat aproximação, torre 198, desse 95. 198, 95, 62. Chame centro Recife, no 25.1, alternando no 33.95. 251, 3395, centro, volume 149. 0, vento 180 graus, 119. Vamos, pista molhada. Livre, pós 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Centro 489, desceu para 4000 pés. Uno, zero, nove. Trulha azul 4234, eu desvio esquerda para 060 por mais 10 milhas, se está aprovação. Paredo 2223, confirme. 2223, na escuta. Melhor análise do controle, confirme de juízo. 4234. Persiga azul 4234. Eu desvio esquerda para 060, mais 10 milhas, não pode retornar a rota. Azul 4234, está ali, desvio. 24. 312, SN identificação autorizada a chegada na área, desse mantém nível 05, correção, nível 1950. 1950, Oceaner 6312, inicialmente aprovou de capote. O 362, autorizado sinal ILS, safe, sinal 0, reporte estabilizado. Espera, estabilizar a Nike, foi o 35362. Passarei do 2223, já está na prova de conquista ou ainda efetuando de visto? Um pequeno desvio de 10 graus, mas já vamos pegar a prova de conquista, 2223. Vai uns 300, 400 pés aqui. Sim, graças. Obrigado. A posição para bode. O 4234, chame centro Recife, no 2685, alternando 125, decimal 45. 2685, alternada 2545, azul 4234, bom dia. Para 2439, pode voar azul, né? Pra ligar a formação de controle de piloto. 4489, autorizado pro Edzuna. Edzuna, 2449, obrigado. Utilizado no X-Ray, o 55362. 55362, completa aproximação, torre 98, decimal 95. 28... 95, 55362. Sinai 6312, após Pabog, vai manter a prova de mar e aguarde a reautorização para voar Itália. Obrigado. Sim, aqui já passou Pabog, está no fundo do Itália, mas vai reautorizar a mar. Sim, está firme, aguarde reautorizar a prova de mar. Exato. Para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, que repita 0, reporte estabilizado. Sinal 6312, mantém nível 150, aguarde para a descida, ainda na proa de Mari, informa o tráfego posição de 12 horas, 2.3 milhas, como sudoeste, um ATR 72, está faltando nível 1.0, entre subida para 1.40 restrito. Passaria do 2223, informa o tráfego posição de 12 para 11 horas, 20 milhas, como nordeste, um Airbus 320, está matando a nível 1.50. Gente, o 355362, livre pouso, pista 90, vento 190 graus, 90 mais. Livre pouso, capsula 10, 355362. Parede 2223 ao controle. Controle 223, controle. Sente. Mantém o nível 140 atingido, passaria 223, devido a tráfego. Sente, 223, material 140. Mantém o nível 140 atingido, passaria 223, devido a tráfego 12 horas, posição de 11 horas a 7 milhas rumo ao nordeste. Mantém o nível 150. Azul 4489 ainda, você tá difícil? Quero desviar aqui, ainda tá voando dura de novo, azul 4489, tem a informação ainda aqui. Gente. Gente. 3-1-2, aguarde para a descida. O Arzil livra o ATR-72 no momento, posição de 9 horas e 2 milhas. Está mantendo 1-4-0. 362, solo 07, livre direito, chame só 1-2-1, de cima lado. Decima 8, alternando 1-2-6, decima 0. 63-12, tráfego esperado, desse mantém nível 050, altímetro 1-0-9. Tá 3304, ação de identificação, veio a Lagoinhas, para interceptar a chegada Bonf, desse mantém nível 060, altímetro 1-0-9. Altímetro 1-0-9. 04, autorizado para o Edmond. 5362, para o Sérgio Real, para o Sérgio. A posição é 05 no Passo 3. Bom dia, Azul 4489, final da 10. Azul 4489, pode convidar o papista. Vai reportar Azul 4489. Livre pouso no zero, vento 180 com 09, puxa uma olhada. 180 com 9, eu estou 4489, livre pouso. É 3-1-2, após o TAP, desce para 2 mil pés, altímetro 1-0-9. Após o TAP, 2 mil pés, 1-0-9. 3304, desça para 4000, pés. Sala 6312, autorizado sinal ILS XAP, sal na zero, informo chuva leve sobre o campo. Reposto estabilizado, 6312. Sala 6312, copiou o controle. Ativo, confiado, 2, autorizado por presidente. Gente. American Line 239, call cadence, cleared AMA arrival, descending to flight level 060, altimeter sighting 1018. AMA on arrival 060 on the altitude 1018. 47 é o código transponder. 120, decimal 8, a frequência do controle, gol. Chamamento correto, chama quando pronto, percurso no 09, gol. Azul 9978, aciona identificação, chega da Mari, deixe manter nível 050, está autorizado para o avisado. Azul 9978, está livre de juízo, então não termina. Então, 3304, desça para 2000 pés, está livre da restrição de altitude em Pelô, autorizado sinal ILS, XTP, sinal 0, reposto estabilizado. Autorizado 2000, restrição de altitude, autorizado ILS, 3304. Sané, completa aproximação, uma milha do marcador, torre 98, ele fala 5. 118, ele fala 9. 289, obrigado. Torre Oxa 6312, bom dia. continue 3312, continue com a informação, pode com a embaixada travada. Já está embaixada travada, passando externo. Sobre pouso, pista 10, vento 970, VA 079, forma pista molhada. Entra. Leme 312, fala 19, liga direito, me fala 219. 2195. Finalizador, 3304. Tá 3304, completa a aproximação, torre 98, 895. 295, obrigado. Alfa de Leste, por fim, a posição, por favor? 05. Abaixar de checada, visual com a pista. 3304, livre pouso, pista 90, vento 970, grau 05, mais, forma pista molhada. Autorizado pouso na 10, 3304. Azul 9978, desça para 2000 pés. 1098, ok. Toma 21 decimal 9. Line 239 is descending to 4,000 feet, 1018. Azul 9978, desça para 2000 pés. Está autorizado o sinal ILS que tem pista na zero, reporte estabilizado. Eu quatro, falo as 24, linha direita, chame, falo 21, decima mais. Direita 1219, obrigado. Para o táxi de voo 9083, POB 95, autonomia 3 horas ou 10 galeões. Ponto ar no pátio e de alta, ponto de espera 1895. Obrigado, você. Mike Eco Delta, está autorizado para Manati, meu pai, decola 97 no Axé. Após decolagem direita, adiciona 0125 no transponder, 120, adiciona 8, é processo de controle. Prossiga, Mike Eco Delta. Até tanto foi ótimo, pode estar ingressando na pista, o Mike Eco Delta. Da saída da Elenda e após motiva Pode interceptar o Hotel Zulu na 0, grid por Zulu na 6, para o Hotel Zulu 13. Acena 5052 no crossover e a frequência do controle 120, decimal 8. Delta, livre inverso, reporte linha de pronto. 2026, vai nem manter em cabeceira 1-0. Solo 978, solo 30, livre direito, chame solo 21 de Flamengo. 9978?